nessa outra, só que eu vou sujar minha boca com esse machinho dela. Que nojo. Feia pra caralho e quer falar merda de mim, porque o bofe dela quer entrar no meu camarim. E a tua sorte é que eu não pego qualquer um. Esse macho horroroso tu pode ficar pra tu. Mandada, pau no cu, só não dou pro teu marido que ele é mais feio que tu. Mandada, pau no cu, só não dou pro teu marido que ele é mais feio que tu. Mas tem bonito e tem feio, tem com e sem aliança. Mas na noite de hoje eu quero dar pra um segurança. Mas na noite de hoje eu quero dar pra um segurança. O segurança é casado, mas eu não tô nem aí. Tá me sarrando gostoso e eu só no gemidinho. Ai, ai, ele me sarrando gostoso e eu só no gemidinho. Ai, ai, segurança sarra gostoso. Ele quer que eu fique nua porque o clima esquentou e eu só não vou tirar roupa porque a música acabou.